190, 190, emissão 190, 190, emissão 190, 190. Quando é que me trocam? Quando é que mexem na agulha? Emissão 190, 190, emissão. Conversas aleatórias. Terça-feira, 9 de maio de 2017. O Carlos Bonaparte está aqui, acho eu. Não. Não sabe, é o Bonaparte Carlos. É. Pronto. Como é que se encontra o Bonaparte Carlos? Sentado. Muito bem. Essa é minha. Ah, pronto, então eu conto-me de pé. Espera aí, já agora só para corresponder à realidade, eu encontro-me de pé. Vamos aceitar. Muito bem, Calvinho. Obrigado. Joaquim Pereira, como é que se encontra? Já não posso dizer que estou sentado, Pode. estou com a perna cruzada. Ah, la finesse. Eu ouvi La Bohème, La Bohème. La finesse. Exatamente. E o Nuno Miguel também completa este quarteto de três para mais um Conversas Aleatórias no Dia da Europa. Mas já vamos lá no fim. Bem, não há nada a dizer, vamos passar para o que interessa. Pouco interessa ou pouco importa? O Portas já saiu, mas há de voltar para cá onde está a ser E presidente. eu deixei-me na televisão. Eu não percebo. Então não pode estar na televisão. Oh, fazer comentários de não sei o quê. Pronto. Agora, vocês. O Miguel Portas já morreu, não já? Já, olha lá. Não sei, mas eu vi na televisão ontem. Pois, é incrível. A sério, na E o memória. José também tinha Ah, visto. né? E às vezes não aparece Marcelo Caetano. Às E vezes. tá, já apareceu ontem que Ou tem vi o Américo Tomás em Moçambique. Por isso o corta-fitas andava por aí. Em 64. Ora bem, hoje vamos ter aqui frases para nos rirmos, ou analisarmos, ou criticarmos, ou refletirmos sobre a vida que levamos. Rimou e tudo, amigos, ou vamos. Bem, a frase foi dita. Foi uma coisa que eu apanhei. Não foi na rua, mas quase. Numa conversa transformada em discussão, se calhar é uma conversa normal, entre um casal, até de jovens. Isto foi a parte inicial, está bem? Depois, mais à frente. E ele já cansado de fazer as coisas, não sei o quê, porque ela estava a dizer que tinha a fazer isso. E a frase dele foi a única parte que eu apanhei, quase. E diz ele: mas eu sou, com uma palavra antes que não vou repetir aqui, mas eu sou alguma mulher para estar a fazer tudo em casa? Foi esta a frase. Ou seja, eu estava e interiorizei e associei logo a um regime mais geral e a um tópico aqui para conversas aleatórias. Estamos em 2017 depois de Cristo, dizem. Ainda há essa ideia, e não estou a falar de gente com 92 anos que cresceu com esse intuito do o homem trabalhava e a mulher ficava em casa a cuidar da casa e dos filhos, mas estamos a falar de gente, se calhar, mais nova do que o Carlos, não sei a idade, em que a ideia é a mulher faz tudo em casa e tem que fazer. O homem não pode sujeitar-se a isso. E pronto, e quando faz mais duas ou três tarefas que aquilo, se calhar nunca tinha feito, mas pronto. Mas o que aquilo estava a pensar, o que aquilo tinha programado, o comentário é: mas eu sou alguma mulher para estar a fazer tudo em casa? O que há a dizer? Faz lembrar duas expressões que é trabalhar que nem um cão ou explorar que nem um preto. Isso são expressões que nós estamos tão interiorizados a ouvir, é como aquelas pessoas que não acreditam, não é? E depois é pá, olha, Deus te ouça, por exemplo, não Por exemplo, eu. é? Pronto, por exemplo. Ou seja, são frases que estão. Mas também é assim, há que reforçar aqui uma coisa, na minha opinião, que é. Essas pessoas nasceram nessa geração, mas os pais, muitos, ainda nasceram na geração em que era a mãe lá em casa que fazia tudo. E essa foi a educação que os pais e as mães dessa altura, ou seja, há 20 anos, por exemplo, tiveram, né? Claro que há sempre quem seja mais moderno, claro que há sempre quem não seja, mas, por exemplo, a geração dos meus avós, a geração que fazia tudo. Seja que a mulher devia absoluta obediência ao homem. Aliás, nós vimos até aquele documentário do Conta-me Como Foi, não é? Que é uma versão portuguesa do Conta-me Que Passou. E vemos que a mulher ainda tinha o papel de dona de casa, praticamente. Já trabalhava, mas tinha que pedir autorização ao marido, não sei o quê. Portanto, não é assim uma coisa assim tão antiga quanto isso. Nós podemos regressar, podemos não, temos de regressar aos tempos antigos, quando realmente as mulheres, era muito raro, trabalhavam fora de casa, e então era o marido. E aí compreendia-se, em parte, que realmente ela é que fizesse as tarefas da casa. Desde que chegou a altura em que as mulheres começaram a trabalhar fora, as lides da casa, seja lá qual for, cozinhar, varrer, limpar, na minha modesta opinião, que eu sou um nabo do caraças, automaticamente deviam-se dividir. Eu sou um velho ancião e posso falar que, quando casei, aliás, já em miúdo, apesar de ter uma irmã, eu ajudava a minha mãe nas pequenas coisas. Casei, a minha mulher trabalhava, ora como eu trabalhava, quando chegava ao fim de semana para fazer as limpezas, para fazer isto, para fazer aquilo, qual era a minha maneira de pensar? Eu tinha de a ajudar, dividíamos as tarefas, aspirar, ou... e cheguei ao ponto de uma fase em que eu trabalhava perto de casa e a minha mulher trabalhava longe, ou seja, eu chegava à casa muito primeiro. Para minha conveniência própria, eu começava a preparar e muitas vezes a acabar o jantar, para não estar à espera que ela chegasse. E então eu fazia essas coisas. Ia dizer uma frase, mas não se pode dizer que estamos numa rádio. Eu não deixava de ser homem pelo facto de fazer essas coisas. Epá, as pessoas esquecem-se de um pormenor importante. Nós estamos aqui neste mundo, ou devíamos estar, para nos ajudar uns aos outros. Isto não é lá da Igreja Católica, ajudar o irmão a fazer aquilo, não. Nós mesmos, moralmente, com religião ou sem religião, é nosso dever compartilharmos as tarefas e compartilharmos os serviços, digamos assim, é que é a mesma coisa. Porque senão voltamos ao tempo da escravatura. Porque realmente, antigamente, a mulher era uma escrava. A mulher não podia fazer isto, não podia ser aquilo. As mulheres estavam restringidas, mesmo até na alta sociedade, as meninas aprendiam só as costuras, a cozinhar, isso e aquilo, aquilo. Porque os homens chegavam a casa, sirvam-me um jantar, sirvam-me um almoço. Era bom, isso. Tenho dito. Duas coisas sobre o seu discurso. Primeiro vou perguntar à sua senhora se é mesmo verdade isso, para você andar a ajudar a aspirar e a cozinhar e tal e tal. Eu até te vou contar uma que já tu ouviste, com certeza. Mas quero ouvir outra vez, não me lembro. Uma ocasião a minha mulher andava lá a arrumar e ela disse-me para eu ir fritar umas batatas. Ora, eu começou por norma, pela maneira do trabalho que eu fazia, miudinho e tal, eu sempre fui um minhoquinho de diabo. Para não apanhar umas batatas mais fritas e outras mais torradas. Menos. Umas menos fritas, outras mais fritas. Mais fritas. Para não apanhar isso, quando estivesse a comer, eu estava a fritar meia dúzia de tiras de cada vez. Ela, quando chegou a pensar que já estavam as batatas todas fritas, ia a meio. Portanto, Duas horas para fritar batatas. Isso é prova evidente que eu ajudava. Depois, aconteceu muitas vezes a fazer arroz. Eu não percebia nada de cozinha. Mas cheguei à conclusão que eu tinha dado para aquilo. Eu fazia um arroz... Não estava cá a medir o sal. Eu metia a mão no saleiro, tirava uma quantidade e nem era salgado, nem isso estava na conta medida. Eu tinha jeito para aquilo. Claro, para cozinhar normalmente certos comeres, isso não meto por aí. Mas ajudei muitas vezes na cozinha. O segundo comentário é que eu andei anos, década, completa a tentar arranjar uma classificação mais apropriada para a personalidade do Joaquim Luiz, até que ele, neste seu discurso, conseguiu encontrar essa definição. Eu sou um nabo do caraças. Muito bem. Então não sou. Muito bem. Ia Gostei. dizer uma palavra, mas depois tu dizes e Gostei. eu não quero. O nabo do caraças. Muito bem. E isto, poucos dias antes, ao contrário do que o Carlos diz, eu nunca tinha ouvido esta frase de eu sou alguma mulher para estar a fazer tudo em casa, nunca me tinha cruzado com ela. Mas no domingo, anteontem, isso já em casa familiares, o homem diz, e na brincadeira, a rir-se, como se fosse uma coisa normal, ainda goza com isso, aquela frase, e essa sim já ouvi dezenas de vezes: em minha casa é tudo a meias. Ela cozinha e eu como, ela arruma e eu desarrumo, ela lava e eu Isso sujo. é o normal. Isso é uma. Mas eu sei que o problema é que é verdade. É verdade. Naquela casa e em muitas. Oh, Ainda se riem. não vi tanto. Olha o trabalho que eu brinco com Há isto. uma piada que eu adoro fazer no dia 8 de março. Aliás, no dia 9 de março, que geralmente corre sempre muito bem, ou porque alguém se desentende comigo, ou porque coisas do género. Mas eu gosto mesmo por isso mesmo, porque aí é que as pessoas que me conhecem ou não. E, que é aquela velha piada do bem. Pronto, o vosso dia já acabou, não é? A medida da mulher já acabou, já podem voltar para a cozinha. E elas ficam todas, ah, cara, é tão divertido, todas chateadas comigo, todas, ah, Pois, mas tu dizes isso a brincar, não é? muita gente diz a sério. Mas as pessoas não. Mesmo eu no ano passado, cortei definitivamente relações com uma pessoa. Porque 2 anos seguidos. Partiu para ofensas pessoais, por não saber, e já me conhecia há 10 anos, por não perceber que eu estava a brincar. Aconteceu a primeira vez, da primeira, pronto, desculpei, sei lá, pronto, se calhar também tinha mal alguma coisa, não sei o quê. Da segunda vez ainda foi bem pior do que a primeira. Claro que ela não admitiu que eram ofensas pessoais, que era, estava tudo a brincar. Mas era, aliás, até a brincar e nem era comigo, quando a conversa era só comigo. Mas pronto, portanto, eu gosto muito dessas brincadeiras mesmo por causa disso, dá para fazer sempre uma espécie de mini purga. Pronto, é. Mas há uma coisa que temos também de tomar atenção. Nós, portugueses, somos uma mescla de raças. Nunca tinha ouvido isso. Nunca tinhas ouvido. Ora, quais foram as raças que nos indicaram os caminhos? Os árabes. Nos árabes as mulheres são escravas. Os latinos, os italianos. É a mesma coisa. Eu sou o macho, eu é que sou o bom e não sei o quê. Vocês trabalhem aí. Sempre os homens sempre escravizaram as mulheres. Mas eu acho que é algo mais profundo do que isso. Porque se nós repararmos, em muitas espécies, é o macho que vai à caça do alimento, é o macho, são os machos que combatem uns contra os outros, e as fêmeas o que fazem é proteger as crias, ensiná-las a. Isso é a lei natural Sim, ou da seja, o que eu natureza. estou a dizer é que nós, como humanos, fomos mudando as coisas, Alteramos tudo. mas a lei, quer dizer, ou seja, neste caso, a norma, é de que a fêmea é sempre submissa ao macho. Eu vou-vos dar uma noção. Isso acontece com leões, acontece com as hienas, acontece com muitas espécies. Vamos imaginar, por exemplo, que. Desculpa só interromper. Sim. Os elefantes. Por exemplo, também. As fêmeas é que são as que mandam Mas. na manada. Ah! São as que mandam na manada. Os leões é para as lutas, para arranjar alimento e não sei o quê. Mas as leoas e os outros. É para a caça, para fazer. Continua, desculpa interromper. Mas é assim, no caso da. Sim, é assim. Elas são submissas, mas atenção uma coisa: elas são submissas, mas elas, dentro da casa, no fundo, são elas que. Porque se o macho se opuser a elas, pode agredi-las, mas sabe que depende delas, não é? Muitas vezes, isso acontecia muitas vezes, que a mulher, dentro de portas, se opunha veementemente ao homem. E o homem muitas vezes só sabia responder a isso com violência física, mas a mulher sempre tinha os argumentos mais fortes. Pronto, porque era a que fazia a comida, era a que arranjava as coisas, era a que fazia isso tudo. Pronto. Mas isto para dizer o quê? leões e hienas, e há muitas espécies assim, em que, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma namorada agora, uma parceira, que entretanto antes teve outro macho, e esse macho fez-lhe um filho ou dois. Aquilo que eu vou fazer enquanto novo macho dela é matar os filhos dela para que ela tenha vontade de ter filhos outra vez. Isso acontece em muitas espécies. Claro que nós evoluímos, felizmente. Evoluímos e claro que é assim, mata os filhos quando são crias, ainda, não é? Quando são crias ou quando têm muito pouco tempo de vida. Mas aí, desculpa interromper, porque nessas espécies a fêmea não entra em cio enquanto estiver a amamentar as crias. Eu sei. E então, para a fêmea ficar em cio, ele mata as crias para poder. Eu sei disso, eu sei disso. Que é agora que é, ou seja, para ela ficar em cio e para ele ficar em si e uma dela. Pronto. Não, Carlos, estamos a falar coisas sérias. Aquilo também é sério. Senão as espécies acabam-se. Pronto. Mas agora, a sério, outra vez, é isso. Ou seja, claro que nós mudamos os comportamentos e o natural, mas atenção que nós estamos a partir de uma base. Não é porque o homem seja besta ou mau, nós estamos a partir de uma base natural. Mudamos as coisas, ainda bem, mas estamos a partir de uma coisa que é intrínseca em variadíssimas espécies. Pronto, é isso. Bem, agora vão os três homens continuar o programa. Só os homens é que sabem falar coisas inteligentes, não é? Claro, claro. E vamos ter mais aqui um resquício, um retalho do que eu acho que se chama, deixa cá ver, infantário no futebol português, no caso. Então Infantil. ouviam um infantário, assim, quer dizer, há coisas que se dizem que eu até falei sozinho ontem. Ouço um noticiário do desporto na rádio, numa rádio. E falam o Ribeiro Castro, que já foi um líder do CDS e um benfiquista Olha, conhecido e tal. eu estou Muita a gente vê-lo. chama fascista e Eu com estou alguns a vê-lo. resquícios de verdade. Pronto. E o homem foi entrevistado por ser adepto do Benfica. O Benfica estar a 2 pontos de ser tetracampeão pela primeira vez. Então diz ele que o importante aqui é o tetra do centenário. Vamos lá chegar ao tetra do centenário, que é uma coisa inédita, centenário das aparições de Fátima, porque o jogo é no sábado. E assim o Benfica consegue chegar a um feito inédito e que nas próximas décadas, nos próximos séculos, nunca mais vai voltar a acontecer, que é chegar a um tetracampeonato no dia de um centenário de alguma coisa da história de Portugal. O que é que isto interessa? Qual é a ligação entre o 13? Vai, quer dizer, a pessoa quando vai ver o currículo de um clube vai estar a ver que aquele campeonato foi conquistado no centenário das aparições. Não, mas espera aí, o Porto chegou ao Penta no dia em que fez 100 anos que o Garrett nasceu, se calhar. Pá, o que é que isso interessa? As pessoas estão tão coisinhas, por acaso não foi 100, mas foi 200. Agora fiz à sorte, mas o Porto foi pentacampeão quando fez 200 anos que nasceu o homem de Garrett. Aí foi. Foi. e não festejaram assim como Bom, esses gajos exatamente, dizem. devia ter dito o Penta do Bicentenário, lá como é que se diz. As pessoas vão buscar coisinhas que não têm nada a ver umas com as outras. E atenção, isto que eu estou a dizer, abriu o jornal. O Foi a quê? abertura do Jornal do Desporto, foi o tetra do Ai, centenário. E o que é isto, eu doentinhos? realmente vi essa frase. Eu tenho os manicominhos. Tá bem, tá bom, tá bom. Cominhos, isso usa-se na comida, não é? É bom, Ou é o bom. coentro, Numas ou... tripas, Ai, não. umas tripas, uns Substitui também o cominhos. sal, a pimenta, também fica um bom Mas prato. eu... Só não substitui. Eu vi, eu realmente vi essa frase, até tradução de nada, mas eu pensei, bem, isto é algum parvo que decidiu. E é. Pronto, Se está bem, calhar é. não é só ele, é Sim, inteligente sim, sim. agora Não, mas, não, também. mas eu vi isso numa notícia, no, o título de uma notícia, no jornal escrito, Tetra do Centenário. Eu pensei, pronto, há mais alguma destas farpas que há entre os clubes agora, não sei o quê. É. Não, a frase que anda a circular entre os adeptos agora é tetra do centenário. Mas Enfim. que é isto? É Qual feio. é a ligação? Não é, não, mas eu percebo, eu só percebo o tetra do centenário numa lógica. Que é tentamos para umas 100 vezes. E isto agora é que vamos conseguir. Mas para, o que é que eu podia ser uma expressão do género? Olha, coincidência. Se quer o Benfica vai ser campeão no dia em que faz 100 anos das supostas aparições agora, para. Agora, dar o ênfase e dizer que é uma coisa inédita e que nos próximos séculos nenhum clube vai conseguir ser tetracampeão no dia de centenário de alguma coisa. Opa, mas isto é o quê? Se calhar já não existe Fátima, não existe futebol, não existe. Pois não, vocês sabiam que antes de Fátima, a poucos quilómetros da Cova da Iria, havia a peregrinação a Nossa Senhora das Ortigas. E tantas outras. Não sabiam disso? Não. Eu também não conheço. É que há tantas. Há mais ou menos 300 anos que se fazia isso. Há tantas. A cerca de 6 km da Cova da Iria. Mas, entretanto, depois isso começou. Aliás, isto até sobre isso. A decair por causa da. Não, começou a decair. E por isso é que eu acho que surgiu esta situação de Fátima. Para. No fundo, para revitalizar aquela zona outra vez. Porque eu continuo a achar que aquilo isto de Fátima é uma falácia. Eu não queria entrar por aí, mas eu só digo uma coisa. Fátima não tinha nada, praticamente. E havia a Nossa Fátima. Senhora de Lourdes. Bem, é de onde se brilha. E começou a saber que aquilo que era dava rendimento. Um negócio muito grande, romarias e não sei o quê, depois o comércio e mais o quê. Epá, ideia fantástica. Vamos fazer também uma nossa. E aquilo foi tudo, mas eu como não sou católico, não posso pronunciar a favor nem contra. Mas eu ainda acho piada... É só o que eu penso. O que eu acho piada, isso dá-me vontade de rir, é como é que foram desencantar aquele milagre que nem se sabe o nome da criança, porque não dá jeito, não vão acertar num nome que não existe, num milagre lá no Brasil. Ai, ai, mas já vieram, mas vêm a Portugal às comemorações para santificar os. Pois, não, mas mesmo. E foi só uma desculpa, só mesmo para santificar, porque senão eles não podiam santificar sem milagres, não é? Eles tinham que milagres. Santificar. Olha, não, para mim o milagre foi, arranjaram um milagre para aquilo. Agora, por falar em milagres, eu gosto muito de ver na memória o Hitchcock. Estes são os episódios sim. Um dia desses, eu achei um piadão aquilo. Então, o que é que foi? Um gajinho, um pequeno cowboy, aquilo houve um acidente e tal. E, em princípio, ficou paralítico por causa... As pernas, não podia mexer as pernas. E o seguro pagou. Quando a mulher dá por ele em casa, está o gajo a fazer ginástica, fora da cadeirinha de rodas, toda porreira da vida. E a mulher, oh, está calada, eu não tenho nada. O que eu quis foi o dinheiro. Mas, para não armar, enquanto não recebia o dinheiro, ele manteve aquela pose. Dando na cadeirinha. Sustentou o que lhe dava sustento. Exatamente. Havia uma, lá numa terriola qualquer, havia também uma miúda, que também entrou no plano, também entrou na história, que essa realmente era paralítica, e essa também andava numa cadeira de rodas. Então, havia uma romaria, lá, a uma senhora qualquer, Nossa Senhora não sei de quê, chegavam lá, iam à fonte da senhora e molhavam os pés e curavam-se. E o gajinho, epá, é isto mesmo que eu quero. Eu chego lá, molho as pernas e fiz que aquilo que já me deu efeito. E então foi milagre. E o dinheiro já cá canta. Sei que eu fui lembrar em Norgo. Ainda não acabei, porque agora é que vai ser a história. A Nossa Senhora, quando veio o gajo a fazer aquilo, malandreca, o que é que ela fez? Tirou a sanidade das pernas do falso paralítico e curou a rapariguinha, a miudinha, e pôs a doença, a paralisia, nas pernas do gajo. Quando o gajo todo porreiro vai a preparar-se para se levantar, já estava paralítico. Uma partida da Nossa Senhora. O que este choque É grande cabeça. Mas os ingleses têm assim. Fez lembrar outra série inglesa de há uns anos, em que estavam dois jovens já em final de adolescência na cozinha. Ali, então está tudo. Chega a mãe de um deles e vira-se para o amigo. Até está bem contigo. O teu tio está bom, está. E a padaria deles já receberam o dinheiro do seguro, do incêndio que a padaria do teu tio teve. E ele já. Mas foi o teu tio que meteu o incêndio à padaria, não foi? Ele foi. Este mundo. Efemérides, Dom Duarte, para falarmos sobre esse mundo e depois já com a música. Era bem. Temos aí do dia 8 de maio, que foi ontem, segunda-feira, depois domingo, antes da terça. Hoje, os que era hoje, não. Não interessa. Era bem. Vamos começar. Com o século XVIII, em 1782, com o Sebastião. Que não é o Dom, que é o Nevoeiro, é outro. E ele era marquês de Pombal e conde de Oeiras. É verdade. Morreu no dia 8/5/1782. Sebastião José de Carvalho e Melo. Em 1794, morreu na guilhotina. Vejam bom, o que os franceses fizeram. Foi os Bonapartes. O cientista. Não sei de nada. Né? Eu não sei de nada. Ele também é Bonaparte, Joaquim. Também tem culpas no cartório. Oh, aí está, toca a perdão. Cadeia com ele, cadeia com ele. O ramo genealógico também come. Cadeia com ele, também come. Então, o cientista francês Antoine Lavoisier, fundador da química moderna, foi guilhotinado. Acho que é 50 ou 60. 50 anos. Eu liguei outra vez o nome do homem. Antoine Lavoisier. Oh, très chique. Vou até começar. Pois. Em 1886, uma coisa que eu não provei uma vez ou duas e não vou por lá, o xarope concebido por John S. Pemberton, de nome, ortografia, copiei, mas não me diz bem. O xarope de nome Coca-Cola, concebido por John não sei quem, é servido pela primeira vez na farmácia, cujo Sr. Jones Pomerton era dono, que é? Jacobs. Hum? Farmácia Jacobs. O nome da farmácia? Farmácia Jacobs? Jacobs, em inglês. Eu sou português. E Atlanta, nos Estados Unidos. Jacobs. Em Atlanta. Nasceu aí a Coca-Cola. Em que dia é que foi o dia? 8 de maio. É todo 8 de maio. Portanto. Se Benfica fosse campeão. Em 86. Se Benfica fosse campeão no dia 8, era campeão, era tetra do 131 denário. É isso. Mas o Benfica não jogou ontem. Pois não. E agora esta é que é muito engraçada e não sei se. Nem foi tempo rico quando disse. Tu não sei se gostas. Se gostas, se conheces. Conheço. Em 1923. É o restaurante, não? É inaugurado café-restaurante Santa Cruz de Coimbra. Portanto, ainda existe? Ah, sério? Ainda existe? 84 anos. É, então antigo. Não, 94. Não, 94. 94 anos. Sim. Pois é, precisamente. Por isso é que eu chamei a atenção por causa dessa coisa. Eu já lá estive. E agora, let's be. Em 1970, confirmo, é editado Let It Be, último álbum publicado pelos The Beatles, quando já estavam separados nessa altura, desde 69. E por hoje tenho dito que depois continuem. Consta até que em 69 eles gravaram Let It Be sem estarem os quatro juntos no estúdio ao mesmo tempo. Depois foram juntando aquilo, já não resultava os quatro juntos. Olha, deu aí a introdução à música e falar em efemérides junto às duas coisas. Quatro juntos. Sim. Efeméride, Dia da Europa, 9 de Maio. Para mim, hoje, não é? Pronto, este ano o Dia da Europa é sinónimo do Dia da Eurovisão. Ora, o Salvador Sobral, mais uma vez ganha aquela porcaria toda, não ganha nada, mas passar à final hoje à noite já é uma festa. E... Ah, hoje não é final. Meia final. A final é no sábado do centenário. E... Se ele ganhar, é o vencedor do centenário. Exatamente. É. E se ele passar, já fico contente. E no contexto do Eurovisão, vamos ouvir aqui uma musiquinha vencedora do Festival RTP da Canção, portanto, um dos participantes do Festival Eurovisão em 1975. Vamos escutar um bocadinho da música e eu, no final, explico uma curiosidade sobre ela. Chama-se Madrugada, escutemos Duarte Mendes. Dos que morreram sem saber porquê, dos que teimaram em silêncio e frio, a força nascida no medo e a raiva solta amanhã cedo, fazem-se as margens do meu rio, as cicatrizes do meu chão antigo, da memória do meu sangue em fogo, da escuridão a abrir em cor, do braço dar-lhe a arma flor, fazem-se as margens do meu povo. Canta-se a gente que a si mesma se descobre e acorda vozes arraiais. Canta-se a terra que a si mesma se devolve, que o canto assim nunca é demais. Madrugada, Duarte Mendes, 1975, claramente. Quer o tom melódico, quer a letra, ainda pós 25, com o 25 de Abril muito fresco. Aliás, este foi o primeiro Festival da Canção pós 25 de Abril de 1974. E qual é a curiosidade disto? E relacionado com a Eurovisão que temos hoje à noite, a meia final deste ano. É que esta música, obviamente, como ganhou o Festival na RTP, foi lá fora, a Eurovisão, já não sei onde é que foi o. Ah, foi na Suécia. Os Ávaro ganharam em 74. Pois foi. Então foi na Suécia. O Duarte Mendes foi à Suécia. 16º lugar, acho que era um 17, não sei. Sei que ficou em 16º. Mas teve 14 pontos. 2 dados pela França, normal. E 12 pela Espanha. Pela Turquia. Ei. Pontuação máxima a Portugal dada pela Turquia. E vocês perguntam porquê? Porquê? Ah, porquê? Não sei. Mas eu sei porquê. Então, ah, não, porque eles são fãs da ditadura, portanto não faz sentido, não. É, ah, já sei porquê. Porque não percebiam um caraco português. Ah, na resposta, Portugal deu 0 pontos à Turquia só para ficarmos todos amigos. Portanto, essas histórias temos todos irmãos uns para os outros. É uma treta. Bom, vamos ver se um dia o Salvador passar. Muito boa tarde, foi um gosto e agora voltamos para a semana. Boa tarde, até para a semana. Boas gomas, até para a semana.